9 redução para 229, desce para 2.000 pés, 1.011 é o ajuste, vai seguir o tráfego na posição de 12 horas, 10 milhas, um Boeing 738. 220, reduz, 2.000 desce, 1.011 ajusta e segue o tráfego, 5.719 da UES. Ono 649, chame o centro Recife em 1251, alternativa 13325. 251-3325, Ono 649. Washington 63 no 4, no solo os 42, direita no 12, no 19. Direita no 19. 86, calma aí, essa fica. Fala, boa tarde, SNR 6-1-4, livra pista. Seguir ordem Lockett. Negative Maria, de Condor 0-6. Ok, report when. Altimeter 1011, Condor 0-7-6. Condor 0-7-6. Estacionamento 321, pushback, estacionamento na 13. Ali, tá livre na 13, estacionamento 321, não chame táxi. Nada táxi. 462 da Azul, via Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, 4462. 9364, solo. Prossiga, 9364. Pronto para nova cópia. Afirmativo, prossiga. 9364, Curitiba, nível 360 permanece, Upper Zulu 21 agora a rota, Upper Zulu 21 até Confins, Charlie November Fox, após direto Sorocaba, Serra Charlie Bravo, e após Upper Alpha 310. Da 10 com curva direita, subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa. Em Elefa, intercepta Upper Zulu 21 e prossegue conforme rota. Aciona 5573, controle 120.8. Grato, autorizado nível 360, via uniforme Zulu 21, Confins, depois da Peralfa 310, Sorocaba, após direto, decola 210, curva direita, Arbor, Elefa. Transponder permanece 5573, controle 120.8, muito grato pela colaboração, até 9364. Disponha, até 9364, no 07, chame pronto. Reportará, até 9364. Salve Salvador, trip 5627, pago táxi, 69 a bordo, 13h40, alterna Salvador. Autorizado, trigo 5627, parte 3, segunda direita, via Indy Alpha, torre 118, meia dúzia no ponto de espera, ajuste no 011, teu morro e boa tarde. Grato, senhor. Livre táxi, chama lá no ponto de espera, vem 18.6, trigo 5627. Do IDS, Lima Romeu Romeu. Lima Romeu Romeu, complete aproximação, torre 18.6. 18.6 Romeu. Salvador, boa tarde. Papapapa, Lima Romeu Romeu, Lima Romeu Romeu, contra aproximação, 1.011 no altímetro, reporte externo, baixado travado. Contra externo, baixado travado, né? Salvador, muito boa tarde, trip 5627, vão ponto de espera da ano zero, pronto. Mantenha o ponto de espera, por gentileza, o trip. Mantenha o ponto de espera, 5627. 2076 on the ground at 45. When you vacated, contact you 12 on the small 9. Okay, to the right and on the 1 decimal 9, contact 076, bye-bye. Passou externo com a chave travada, Lima Romeu Romeu. Estimativo, tráfego avistado, altímetro 1011 permanece, o vento 120 graus com 09 nós, tem livre pouso, pista no zero, Lima Romeu Romeu. Tá livre, Romeu Romeu. Ok, check taxi, via taxi Alpha and Chariot, contact 076. Exo Novembro, reporte para descida 095. Esse é parando no meu pé, Exo Novembro. 29, puxa acionamento, pronto. No 09, Santa Teresa 35, aguarde, no número 2 no setor. Guarda, Santa Teresa. Manda transporte de ferro. Vai descer para 1.500 pés, 1.500, repito, na proa do farol de Itapuã, o ajuste no 019, reporte a 15 milhas, 15 do aeródromo. Condor 076, please please confirm where the taxi via Juliet and confirm the descent. Give me the same position before taxi Juliet, Condor 076, stand by. And any position before taxi Juliet, Condor 076. Lima tem cabeceira no zero, agilizando, aguardando apenas a pista livre, 5627, informa o Boeing no externo. Certo, a Lima tem a 10, 5627. Esse é o gol na 807. 807, contou aproximação, aguardando apenas a pista livre. 1011 no altímetro. 7. Romeu, Romeu, no solo 48, direito, no 21, no decimal 9. Boa tarde, passarei 2231, desça para 4.000 pés, na proa de Amã, o ajuste no 011. 4.000 Amã, no 011, passarei. Então, localizador 5729. 5729, complete a aproximação, torre 186. 186, boa. 2231, no controle? Diga, senhor. Tu tem condições de descer em high speed? 104. Obrigado, táxi da parte principal, Índia e Alfa. Ponto espera a torre no 86, ajuste no 011. Então, bom voo e boa tarde, sinal é 6321. Índia e Alfa, 18.000, quando ponto espera, 6321. Lima Romeu Romeu, boa tarde, confirme estacionamento, vai prosseguir? Via Alfa, e vai aguardar a retaguarda do Boeing 767 da Condor, que se encontra antes da Juliette. É o time, então. Ok, milhões aguardando, pista livre, reportando no externo, 579 F. Trip 5627 aos 501208, bom voo. E 1208, muito obrigado, bom dia. Airbus to Avianca, passing now AB gate number 06. So the traffic has passed. Approved by Juliet gate number 1111, Condor 076. Okay, when the traffic is passed, taxi via Juliet 2, gate number 11. Vai dar prensa, pista livre. Vai dar. Boa noite, 07, no solo 51, direito, 121, décimo 9. Direito, 219, boa noite, 07. Lima, para prosseguir o táxi. Boa noite, 07, nível na Fonte, 07, via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reporte antes da Juliette, boa noite, 07. 729. Solo 3-1 para o 3-1. Motivo 3-1-5-5, mais um minutinho só, vai passar a retaguarda. O Boeing 767 da Condor, que vai parquear no portão 11, no 1-1. E também, logo em seguida, um Learjet 60. E após a passagem do Learjet, passar a sua retaguarda no portão 09. Após estar livre, iniciar no 09, chame táxi 3-1-5-5. Aqui é após o Condor e o Lear, vai reportar o táxi 7-3-1-5-5. 9-3-6-4 também, após a passagem do Condor, está passando agora a sua retaguarda e logo após um Learjet. Após o Learjet, está autorizado no 07 em coordenação com a equipe simultânea no 09. Está livre, chame táxi 9-3-6-4. Ciente dos tráfegos da retaguarda do Lear e do Condor, após o Lear, autorizado em coordenação simultânea, 9-3-6-4. Do Alfa Vitor Juliette, na posição de 12 horas, aeronave a 3 milhas, a 1.510, um Charlie 150, tá com a velocidade inferior. Pode esperar pronto, Chanel 6321. Chanel 6321, no Lima tem cabeceira 10. Lima tem na 10, 6321. Mike, reporte na Quebec para o cruzamento da 1735, Lima Romeu Romeu. ...5729 no solo 53, 121, décimo 9 é o solo. 219, boa. Mantenha a posição antes da Juliette aguardando o Goneta 07, portão previsto 10, agora. Atenta Juliette, vamos ver, vai. 5729, livrou na sua escuta. Bom dia, Sola. Web 5729, taxi via Alfa. E reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reporta antes da Juliette, 5729. Abela. Quem falou, tá prosseguindo? Manatim, mil pés, está autorizado o Mike Echo Delta, decola da 17 com curva direita, subida corredor Axé, aciona padrão 0125, controle 120, decimal 8, torre 1186. Ativa agora está 2 milhas para frente, posição de 12 horas. A ONU, pela indicação aqui que temos de altimetria, ONU 1710 com 75 de ground. E aí, o Alfa Vitor Juliette tem condições de descer para o ONU 1010, Alfa Vitor Juliette. O Alfa Vitor Juliette pode descer para uma meu país. Graças, temos uma aeronave na sua retaguarda, 2 milhas com 120 de grau. É o Kilo Romeo Oscar, tipo aeronave é um Bravo Novembro 2 Papá. Gente, Alfa Vitor Juliette, sem problema. Táxi 9364 com 133, 4 horas e 20, Campinas. Parte principal, Índia Alfa, ponte espera 2186, ajuste no 011-1011. Tem um bom voo, boa tarde, o 9364. Táxi via Índia Alfa, ponte espera 186, 011-1011, ajuste 9364. Siga para 2 mil pés, forma o tráfego à sua esquerda, posição de 11 horas, 5 milhas, mantendo 1.500 pés, aeronave de pequeno porte nos corredores de slides. Passa a DTM, descendo para 2.000, centro da, do colega. E a localidade vai sobrevoar? 5 Delta, reporte quando pronto para o táxi 1011 no altímetro. No túnel November Alpha. Solo TAN 3155-17 a bordo, 4:15, galeão alterna para o táxi. Parte principal, Índia e Alfa, ponte esperando 2186, ajuste no 011-1011, tem um voo, boa tarde, TAN 3155. Pátio, Índia Alfa, ponte espera 286, ótimo, feriado, céu retorno, TAN 3155. Comente. Espera Alfa, pronto, cópia. Número Alfa, sobrevoo TGL em Veracruz. O local, Salvador, Salvador, está autorizado. No meu pé, decolou dono 7 com curva direita. Subida corredor axé após caixa pregos. Aciona 0171. Controle 120 decimal 8. Torre opera em 118 decimal 6 dúzia. Seria o TAN 9364? Afirmo, pode esperar pronto. Utilizado, alinhar e manter, cabeceira no zero, TAM 9364. Ali manter, 9364. Corrigindo a linha decola, 10, TAM 9364, vento 120 graus com 09 nós. Ali decola, 10, TAM 9364. Cara, agora tá tuba, bota cigarro, copiou central. Companheiro. 2 Salvador, boa tarde, Passaredo 2231, estabilizado. 2231, Passaredo, boa tarde, 1011 ao altímetro, reporte passando, marcador externo, baixado, travado. Lateral externo, Passaredo. 4, vai manter a rota forte. O Lima, Delta Lima, confirma pessoas a bordo e se apresentou modificação junto à sala IF Salvador. Chegou à sua frente via Juliette, portão 04. Ok, o Webjet então prossegue para o 04 após a aeronave da Gol. Reporte quando eu plano para o táxi. Manete no corredor forte, Lima Delta Lima. Vai manter escuta no corredor forte, Delta Lima. Controle Salvador, o homem Vitor Juliette, passando através de Paris e começando a encerrar a rotatória. Copiado, Alfa Vitor Juliette, reporte na rotatória. Informa o tráfego que anteriormente formado, está agora à sua direita, posição de 2 horas, 2 milhas, mantendo 1.500 pés. Tente visual com o tráfego e reportará na rotatória, Alfa Vitor Juliette. O Kilo Romeo Oscar, para encurtar a sua aproximação, curva à direita na proa 130, direita 130, um sinal curto de 3 milhas. Tente direita 130, já está visual com o campo, Kilo Romeo Oscar. Pelo Romeo Oscar, torre 18-6. Paredo 2231. 2231, livre pouso, pista 10-130 com 11 ao vento. 130, com 10, Paredo. 9364 da TAM, 01 decola, 1208 ao controle com voo. 1208, boa tarde, 9364. Mantenha a proa do farol de Itapuã e aguarde transferência. Mantenha a proa do farol de Itapuã, o Eco Zulu 90. Alfa Vitor Juliette vai manter a proa da rotatória. Possivelmente vai ser necessário um 360 devido a um transporte enfermo que está empatado com o aeronave. Ou seja, ele vai ter precedência e vai fazer um 360. Mas para confirmar, você vai chamar agora a torre 18612, Alfa Vitor Juliette. Gente, Alfa Vitor Juliette chamará a torre para a coordenação do 360. O Eco November, pro de Itapuã, torre 18612, composto. 18612, agrado, Eco Zulu November. Controle de Salvador, o TAN 9364 passa 1900 pés no perfil da Arbor, solicita voar direto Elefa. Autorizado Elefa, 9364. Autorizado Elefa, TAN 9364. Juliette. Torre de Salvador, está 3155, ponto de espera 10, pronto. Está 3155, mantém o ponto de espera? Mantém o ponto de espera, está 3155. Torre, o Eco Zulu November já avisou o campo e na proa do farol de Itapuã. Fique com o Delta Guarda para o táxi. Confirme o tráfego que chamou anteriormente. Eco Zulu November, senhor, na proa do farol de Itapuã, já avisou com o campo. A intenção é final 35? Afirmo, Eco Zulu November. Reporte na final 35, baixada travada, 1011 no altímetro, corrigindo. Mantenha 1.500 pés, mantenha proa do farol de Itapuã, o Eco Zulu November, reporte quando? 1.500 pés, mantendo proa do farol de Itapuã, o Eco Zulu November. Dá gol. 925, desce para 4 mil pés na chegada Bonfi, o ajuste no 012. 4 mil, Bonfi. 1.012. Livre pouso no 7, Romeu Oscar. Eco Zulu November, reporte final 35. O altímetro agora no 012. Variando entre 1.011.9 e 1.012. Afirmativo, 1.011 e 1.012 variando. E reportará na final da 35, Eco Zulu November. Tá 3155 ali, mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, tá 3155. Passareiro 2231-03, 1219. 219, 2231. Para 75. 10, 75, desça para o nível 050, chegada Mari, o ajuste no 012. 050 na Mari, com 1012. Só para informação, a gente foi instruído em chamar 1935. Chamamos nessa final do que a você. É, instruíram o seu errado. A gente vai avisar o Centro Recife mais uma vez. Grato. Eu que agradeço. Descendo então para os 50 comedores. Obrigado. O 6320 na chegada, passando a nível 950. É 3-1-2, Recife, 1251, alternativa, corrigindo. 128.8, alternando 1260, 6312. 6321, confirme? Ativo 6321, 128, alterna 1260, bom voo. 1280, 1260, é isso? 1288, alterna 1260. Ah, 288, obrigado, boa tarde. 5627, trip 150 autorizado, 150. Ok, 150 autorizado, muito obrigado. 9 ao vento, Cogino, 35 a pista, Eco Zulu November. Livre pouso na 35, Eco Zulu November. Mike Eco Delta, tem livre até o ponto de espera, Mike Eco Delta. Gente, o Mike Eco Delta aguarde para o táxi, ok? Temos o Alfa Victor Juliette pousando e após o pouso ele irá para o pátio 4, por gentileza, aguarde para o táxi. Dom 180 vai regressar Grupo Zulu Lauro de Freitas pela Rota Forte Lima Delta Lima. Copiado, o Lima Delta Lima reporte para o pouso. Portada para o pouso, Lima. Aguarde. Cuidado, backtrack, reporte pista livre. Tem condições de agilizar, por gentileza? Temos um tráfego prosseguindo para o 17. Boa tarde, informação X-Ray para Confins, copio 360. Pio. 360 Confins, está autorizado Azul 4198, via Upper Zulu 16, decolada 10 com curva direita na subida da El, após Voa Leda, após direto Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, onde em Bridge intercepta para Zulu 16, após prossegue conforme rota do plano de voo, aciona 5023. Controle 120.8. Gente, estou autorizado com o FIM 360, via pelo Zulu 16, decola da 10, saída da El, Leda, Bridge, intercepta o pelo Zulu 16, segue no plano de voo. 5023 no transponder e o controle Salvador 20841 no leite. Correto, Azul 418, chame pronto, pushback portão 03. Quieta. Alternativa 1260. 1288, 1260, grato, da 9364. Victor Juliette, Ultra, Mega, Hiper, Fuso curto, 09, direita, pátio 4, estacionar frequência livre, até a próxima. Lima Delta Lima, está prosseguindo o pouso, Lauro de Freitas. Positivo, Lima Delta Lima ingressando na longa final. E frequência, até o regresso. Até o regresso, Lima. Gol, 1925, pode prosseguir na descida. Estimativo 2000 pés, o ajuste no 012, resposta pisada. 1012, 2000, chamará. Bono 075, redução 2009. Flip 5627, chame Recife, a frequência. Corrigindo, Aracaju em 120.3, 5627, sempre está terminada. Ok, Aracaju 120.3. Muito obrigado, boa tarde, bom domingo. Realmente. Bono 075, 2000 pés, ajuste no 012, reporte no localizador. 2000 com 1012, reporta no localizador, voo 1075. Alfabeto Juliette estacionando, marque com o Delta Taxiano, reporte como número 2 no ponto de espera ainda em November Alpha, 1012 agora no altímetro. Me chamo Solo. Afirmativo, Chanel 6394, estamos no Finger 5. Está tendo um alarme disparado no Finger aqui, tem como contactar o pessoal da Intraero?